Existem sem saídas pra missão, eu cumpri. Acreditando em saídas, nunca irei desistir. Sem fugir, se cair, é só levantar. Tem um gigante no tatame pra eu derrubar. E vou lutar até vencer meu adversário, pois não pode acontecer o contrário. Tô focado no jogo, estudando o que fazer. Já perdi batalhas, mas a guerra vou vencer. Por quê? Minha esperança não morre. Por quê? Eu tô sempre no corre. Todo dia que acordo é mais uma chance pra me aproximar do que estava fora de alcance. Tenho a esperança que não morre nem envelhece, e luta contra o mal que meu povo padece. O doente faz mais uma oração, alguém coloca mais água no feijão. Estamos todos em busca de soluções. Fé e esperança acalmam corações. Controlo situações com fé no que faço. Faço orações, mas não cruzo os braços. Passo a passo vou seguindo em frente, buscando a diferença, fazendo diferente. Porque eu sou diferente, penso diferente. Sem saída é mais que isso, e quem quiser vem com a gente. Crente que o amanhã vai ser melhor, ciente que vai depender do seu suor. No labirinto procurando uma saída, encontrei sem motivos pra amar minha vida. Sem motivos pouco demais pra seres primitivos que se conformam em seguir seus instintos. Motivos que eu defenderei, enquanto enxergar a luz eu sobreviverei. Caminharei desconfiado até das sombras. Portas fechadas, deixa a gente arrumba. Nada vai deter enquanto eu tiver alternativas. Nada falhará enquanto eu tiver saída. Visando um futuro brilhante, constante nesse instante. Me vejo descontente, você não entende o que tende por esse montante. Sem saída sou mais que um sobrevivente. Sou parte da leva que não para nem se neva. Pra tirar a nossa vida que tá nessa treva. Que mantém a esperança, a cobrança de quem se cansa. Fuge disso com a minha desconfiança. Não acredito no que dizem que é melhor. Por mais que me esmaguem, sempre serei maior. Na real sou verdadeiro, sou leal. Não acabo em cinzas como o carnaval. Bifurco as suas escolhas, não incerto minhas ações. Espero deixar claro em todas as canções. Se conseguir, escutaram minha voz. Sem saída real, da nascente até a voz. O 00 SAIDA. Sem saída, sem saída. O 00 SAIDA. Sem saída, sem saída. O 00 SAIDA. Sem saída, sem saída. O 00 SAIDA. Sem saída, sem saída. Não tenho saída, sou da tropa que aniquilo o bando de calango que se dizem Godzilla. Sem rótulo faço certo, não escondo o que eu fiz. No mundo em que o Jim levanta o nariz acuado, eu vejo, tenho uma certeza. Dinheiro traz felicidade e pobreza traz tristeza. Sem motivo, sem luta, sem vida, sem cicatrizes, vidas esquecidas. Prefiro lutar, não corro do combate. Eu busco a revolução através da arte. Sem saída, mais que o grupo, uma libertação. Estilo Talibã nessa missão. Medalhas ao chão, corpos ao chão. Microfone visto como bomba na minha mão. Eu sou um terrorista, saiba por quê. Dou a vida pelo que acredito em você. Eu peço paz e vou pra guerra de calça larga e boné. Ou de chinelo e bermuda. Muda, se tá comigo já é. Vamos ver de qual é desse mundo estranho. Só quando todos forem campeões é que haverá um ganho. Eu quero mais que bens materiais. Solucionar conflitos existenciais. Vencer não é sinônimo de ter. Jesus não precisou de muito pra viver. E você me diz, tá querendo o quê? Eu não me iludo com a vidinha da TV. Se vier pro meu lado eles estão sem saída. Vão se arrepender por me querer na partida. Sou a bala perdida que acertou o alvo. Tipo os moleque que apronta, mas sai só e salvou, tá ligado? Sem saída não vou deixar de ser quem sou. Mas o tempo me mudou, moldou, lapidou. Mostrou que eu posso desacreditar quem desacreditou. E agora tá sem saída, né, doidão? Eu tenho 100 porque eu sigo na contramão. O 00 SAIDA. Sem saída, sem saída. SAIDA. Sem saída, sem saída. O 00 SAIDA. Sem saída, sem saída. O 00 SAIDA. Sem saída, sem saída.